a flor esculpida com calor. Quanto tempo para pra nós dois? Tudo fica bom depois. Esquece até quem tu é. No meu plano a gente simplifica. É a coisinha mais bonita. Ela me leva onde ela quiser. Vai que eu também vou. Seu carro, vai que eu também vou. Chegando lá, esqueço até que isso. Duas alas reunidas, o café já foi servido. Mas tenho fome, sempre quer contigo. Eu te dou o meu chapéu e te ensino a esperar. Mesmo sem chuva, faz você molhar. Esqueço até quem eu sou. Esqueço até quem eu sou. Esqueço até.